todos os lados, não consegue ver socorro. E fica aí sozinho perguntando, Deus, o que será? Quanto mais o tempo passa, mais aumenta o desespero. Parece estar vivendo um pesadelo que não quer passar. Deixa Deus agir, Ele quer trazer a vitória pra você. Vem, enxugue o seu olhar, isso logo vai passar. E você verá que Deus está andando com você. Ele faz o mar se abrir, faz você vencer. Ele nunca perde a guerra, no céu ou na terra, Ele tem poder. Quando Ele quer agir, nada pode lhe parar. Meu irmão, chegou a hora, o hino da vitória você vai cantar. Tudo muda no momento que Ele manda. Sempre ouve quando o filho dele clama. Por maior que seja, irmão, a sua luta, Ele estende a sua mão e te segura. Ele para sol e lua se é preciso. Ele prometeu que vai estar contigo. Esse Deus, irmão, jamais te abandona. Quantas vezes Ele já provou que te ama. Deixa Deus agir, Ele quer trazer a vitória pra você. Vem, enxuga o seu olhar, isso logo vai passar. E você verá que Deus está andando com você. Ele faz o mar se abrir, Ele faz você vencer. Ele nunca perde a guerra, no céu ou na terra, Ele tem poder. Quando Ele quer agir, nada pode lhe parar. Meu irmão, chegou a hora, o hino da vitória você vai cantar. Tudo muda no momento que Ele manda. Sempre ouve quando o filho dele clama. O maior que seja, irmão, a sua luta, Ele estende a sua mão e te segura. Ele para sol e lua se é preciso. Ele prometeu que vai estar contigo. Esse Deus, irmão, jamais te abandona. Quantas vezes Ele já provou que te ama. Tudo muda no momento que Ele manda. Sempre ouve quando o filho dele clama. Por maior que seja, irmão, a sua luta, Ele estende a sua mão e te segura. Ele para sol e lua se é preciso. Ele prometeu que vai estar contigo. Esse Deus, irmão, jamais te abandona. Quantas vezes Ele já provou que